Ainda não decorei o teu. Lourenço Macedo Santos. Lourenço Macedo Santos é o convidado de hoje das Madragoas. Isto está bom, por acaso está bom. Olha, fixe. Lourenço, diz-me aí qualquer coisa. 1-2-1-2. Meu nome é Lourenço Macedo Santos. Sim. Estive no Nepal. Estiveste no Nepal, é verdade. Estive no Nepal e escrevi A Lei da Esperança. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Obrigado por estarem aí desse lado. Eu vou estar por aqui também ao longo desta hora. Vamos estar aqui, como sempre, um bocadinho à conversa. Desta feita com Lourenço Macedo Santos, ele o meu convidado de hoje. Lourenço, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Obrigado. Olá. Obrigado. Agradeço pela tua presença. E começo por te fazer um desafio. Quero que te apresentes aos meus ouvintes. Sim, vamos senhor. A isso? Vamos a isso, António. Ainda sem, devo dizer também que temos um livro sobre a mesa, do qual tu és autor, chama-se A Aldeia da Esperança. Vamos falar sobre isso, mas antes disso, uma apresentação da tua pessoa. Vamos lá. Então, o meu nome é Lourenço Macedo Santos, eu tenho 36 anos e sou licenciado em gestão de empresas. Sou uma pessoa que gosto muito de fazer desporto, gosto de viajar, gosto de me divertir e estar com os meus amigos. E tu não pareces que tens 36 anos. Não parece? Isso é bom, é uma boa notícia. Não pareces que... Ainda bem, obrigado. É do António. Desporto, é... Vou fazer um elogio ao meu convidado. Mas é verdade, estás em ótimo estado. O segredo é o desporto? O segredo é o... Quer dizer, ótimo estado. Obviamente que também não esperaria que tivesses 36 anos, és obviamente um jovem. Mas parece que tens menos, parece que passas aí por 30... Sim, olha, muito obrigado pelo elogio, mas passa, sim, eu acho que passa também pelo desporto e um bocadinho pela vida que eu tento levar, viajar, me divertir, manter-me jovem, mais ou menos saudável, tanto quanto possível, não é? Porque eu também gosto de beber umas cervejas. Não achas que estamos, assim, a passar um tempo em que... Por um lado, há aquele aspecto positivo de cada vez mais estamos atentos para o facto de termos de nos manter saudáveis e há uma consciência que não havia há uns anos atrás. Por outro lado, por vezes há uma espécie também de exagero, não é? Exagero. Há pessoas que exageram, que não pisam nunca o risco. Olha, concordo completamente contigo e isso até é um tema giro para ser abordado. Não que tenha a ver diretamente com o nosso livro da Aldeia da Esperança. Não tem a ver com a Aldeia da Esperança. Mas realmente é um assunto oportuno e eu por acaso sempre levei a vida, tento levar a vida com um certo equilíbrio, tento não exagerar nem para o bom nem para o mau. Gosto de manter ali no, em vez de nem 40, nem 4, nem 8, nem 80, gosto de manter-me ali mais ou menos no 40. Mas em relação à alimentação é igual e ao desporto e a tudo o que eu faço na vida, tento manter um equilíbrio entre o bem e o mal, não sou perfeito, nem sou muito mau nas coisas. Eu acho que é isso que me traz aqui um bocadinho o meu ar mais juvenil e que mantenho. Gosto muito de comer carne, mas também sei que abusar não é bom, portanto também vou para o peixe e tento equilibrar aqui um bocadinho a minha alimentação e os meus, entre aspas, os meus vícios, para não ser demais. O Lourenço é o meu convidado, vamos estar aqui à conversa sobre esta Aldeia da Esperança, é o livro que te traz aqui, na verdade, a verdade é essa, apesar de termos começado assim a conversa a falar de outros temas, de alimentação neste caso, ou de hábitos saudáveis. Vamos a isso, Lourenço, explica-me do que é que se trata esta Aldeia da Esperança. É um livro, enfim, que conta uma história, obviamente, mas não só, há aqui muitas coisas para podermos explorar. É verdade. Isto é um livro que foi escrito sob o olhar de uma criança de 13 anos, que é a Simran, uma criança nepalesa que vive exatamente no Campo Esperança, que é um campo situado em Katmandu. Eu, antes de falar deste campo, se calhar devia te situar um bocadinho do background e de como tudo começou. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas eu fui um dos portugueses apanhados no terremoto do 25 de Abril em 2015 no Nepal. Um terremoto que... de 7.9, ou de 7.8 na escala de Richter, e que matou mais de 8 mil pessoas e destruiu mais de 800 mil casas. O meu amigo Pedro Queiroz e eu tínhamos aterrado no Nepal um dia antes do terremoto, aterramos no dia 24 à noite, no dia a seguir acordamos, estamos no hotel e de repente a terra começa a tremer. Como é que foi? O que é que passou pela cabeça nesse momento? O que é que me passou pela cabeça? O que me passava pela cabeça era sobreviver. Foi uma coisa, foi um momento de quase de morte. Foi um, eu achei que a minha aquele, vida podia aquele, acabar. Dura quanto tempo? Aquele terremoto, a Terra esteve a tremer sensivelmente 2 minutos. Ok. Posso dizer que foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Foram 2 minutos em que eu achei que eu poderia nunca mais sair daquele quarto de hotel. Ou seja, se o hotel ruísse, eu não estaria aqui hoje a falar com vocês, nem contigo, António, nem com todos os ouvintes aqui da rádio. Mas graças a Deus tudo correu bem, a Terra tremeu, foram 2 minutos que pareceram horas, foram 2 minutos em que eu achei que podia morrer a qualquer minuto. E as coisas, qual era o cenário à volta? Estavas no quarto? Eu estava no quarto a preparar-me para sair para a cidade, para ver os monumentos e para ver a capital do Nepal, que é Katmandu, e nesse preciso momento que eu estou a agarrar na minha máquina fotográfica para sair do quarto, a Terra começa a tremer. A Terra começa a tremer de uma forma brusca, posso dizer que os ruídos eram muitos, vidros a partirem-se, o ruído era muito intenso, os armários a abanarem, a saírem dos sítios, ou seja, era como se a Terra estivesse a dançar sobre os meus pés. Eu não me conseguia manter em pé. A primeira, rapidamente, em poucos segundos, apercebemos que estávamos no meio de um terremoto, tanto o Pedro como eu, e fizemos aquilo que nos ensinaram nas escolas. Nós corremos para a ombreira da porta e ficámos à espera que a Terra parasse de tremer. Era impossível fugirmos daquele quarto de hotel, porque a Terra e aquele edifício abanava de uma forma tão brusca, mas tão brusca, que nós não nos conseguíamos manter em pé. Ou seja, o nosso equilíbrio, estávamos de cócoras, agarrados a fazer muita força um no outro, um contra o outro, em cada ombreira da porta, para nos mantermos em pé e para ver o que podíamos fazer. O que pudemos fazer naquela altura foi esperar para que a Terra parasse de tremer, para que pudemos fugir daquele quarto de hotel e irmos para a rua, que era onde estávamos seguros. E o que é que eu te posso dizer, António? É que foi uma situação quase, quase de morte. Foi tipo, sabes, aqueles pesadelos que nós temos à noite. Sim. Mas que não conseguimos acordar. Então aquilo parecia um pesadelo que não tinha fim e que eu não conseguia pôr fim, que não conseguia acordar. Parecia que estava à beira de cair num precipício, mas nunca caía. Parecia que estava quase a cair, mas não caía. Portanto, mas o que passa pela cabeça nessa altura era... Claro que deve-te passar e passa-te mil e uma coisas sobre a cabeça. Mas família, há, amigos, nem tens bem a consciência ao mesmo tempo, não é? Não, apesar de ser muita coisa, acabas por não ter essa não consciência bem. Porque, enfim, estás totalmente alerta, estás assustado. A viagem foi em lazer? Estavas em... Sim, a viagem foi em lazer. Eu morava em Londres. Estive a viver até dezembro de 2014, vivi em Londres durante 4 anos, onde trabalhava numa multinacional, na área de marketing, e resolvi tirar um ano sabático e resolvi ir para a Ásia explorar um bocadinho o mundo, que era um sonho que eu tinha já há muitos anos, que era viajar sem tempo, como já trabalhava há 10 anos nesta tal empresa, os nossos dias de férias eram escassos, então uma das coisas que eu queria fazer era viajar sem ser condicionado pelo tempo e pronto. Então tirei um ano sabático do meu trabalho e fui viajar pelo Sudoeste Asiático. Posso dizer que passei por Malásia, pelo Vietnã, pelo Camboja, pela Tailândia, Myanmar, Laos. Foi uma viagem de sonho que, de certa forma, quando chego ao Nepal no dia 24 de abril... Já no fim da viagem? Já no fim da viagem, não é? O Nepal era um dos últimos destinos. O Nepal era nós, eu tinha, por acaso para mim não era, porque depois eu iria continuar, na segunda metade do ano iria continuar, mas ia para a América do Sul, mas o Nepal era o penúltimo destino do Sudoeste Asiático, era o Nepal e depois era a Índia, mas entre isto ainda eram dois meses e meio de viagem, portanto eu estava à vontade em termos de tempo. E acabaste por fazer o resto agora? Fica curioso. Não, desde que aconteceu o Nepal. Nós criámos o movimento Obrigado Portugal, nós também somos Nepal. Ou seja, desde o dia 24 de abril, eu nunca mais saí do Nepal. Ou seja, não fui para a Índia, não fui para a América do Sul, mantive no Nepal. Eu vivi no Nepal até ao final do ano passado. Isto tudo começou... A prestar auxílio às vítimas do terremoto. Isto tudo começou de uma forma... Este movimento Obrigado Portugal surgiu de uma forma muito espontânea. O Pedro e eu fomos apanhados no meio desta catástrofe. Nós vimos coisas terríveis, vimos pessoas mortas no chão, nós vimos crianças sem comida, vimos pessoas sem casa, nós vimos um país num... Aquele país, o Katmandu, era perfeita destruição, não é? Perfeita destruição, edifícios completamente destruídos, hospitais feitos na rua, ou seja, os hospitais estavam tão cheios, que eles tinham que improvisar camas e todo o material hospitalar no meio da rua. Portanto, nós deparámos com um cenário de catástrofe, num cenário que nós nunca tínhamos visto nada igual, ou seja, um verdadeiro caos. E isso te conta, de certa forma, que nós começámos a ajudar. Nós resolvemos tirar a roupa da nossa mochila, a nossa roupa muito mal cheirosa, devo dizer, que aquilo nós lavávamos a roupa quando podíamos, nós estávamos num modo muito backpacker, num modo muito Exato. Rústico, e em que a roupa era das últimas coisas que interessavam. Tiramos tudo da mochila e vamos para o meio da rua dar comida. E aí que começa o movimento Obrigado Portugal. E estamos a 29 de abril de 2015. Posso dizer que nós... A nossa primeira compra foram 400 bananas e 50 kg de arroz. Ou seja, 200 bananas o Pedro, 200 bananas eu, mais 25 kg de arroz cada um. E essa comida desapareceu em minutos. Mas quando eu digo em minutos, Incrível. Estamos a falar de 2, 3 minutos. E nós começámos a ver que o povo precisava mesmo de ajuda. E nesse dia voltámos às compras mais 4 vezes. E devemos ter dado cerca de 500 a 600 kg de arroz naquele dia, mais bananas, mais maçãs, tudo o que nós conseguimos encontrar no meio daquele caos em Katmandu, porque Katmandu é uma cidade que aquilo é um bocadinho um caos, no seu estado normal já é um caos, então imagina sobre passados uns dias de um terremoto. E então nós vamos para o Facebook e pomos um alerta a dizer, olhem, isto para família e amigos, nós estamos em Katmandu, nós vivemos o terremoto, o país precisa da nossa ajuda, portanto, nós vamos para a rua e vamos usar o nosso dinheiro. Mas, se quiserem nos ajudar, façam-nos uma transferência para a nossa conta pessoal, que nós transformamos o vosso dinheiro em comida. E este pedido de ajuda... Correu bem. Este correu muito bem. Portugal inteiro respondeu de uma forma incrível, como nós nunca estávamos à espera. Não só família e amigos, mas com pessoas que nós não conhecíamos e apenas conhecidos e conhecidos de conhecidos e amigos de conhecidos começaram a partilhar, a imprensa começou a ajudar e também partilhar a história. Portanto, isto formou-se um movimento enorme e Portugal realmente ajudou o Nepal. Posso dizer que nós, num ano, nós angariámos 120 mil euros em pouco mais de um mês. Portanto... Nós, quando vimos que tínhamos esse dinheiro, e um dos nossos motes, ou seja, nós estávamos ali de corpo e alma, mas a dar 110% de nós, e nós queríamos que houvesse muita transparência em todo o trabalho que nós fizéssemos. Ou seja, nós íamos às compras, nós detalhávamos ao quilo de arroz tudo o que comprávamos e dizíamos tudo aquilo que gastávamos. E, portanto, as pessoas acreditaram em nós e continuaram-nos a ajudar. E olha, e o combo final, ou o resultado final desta ajuda, que não é o resultado final, ainda estamos a meio da nossa ajuda ao Nepal, mas posso dizer que nós demos bens de primeira necessidade a mais de 50 mil pessoas, já construímos 22 casas tão construídas no Nepal para mais de 100 pessoas, ou seja, estas 22 casas albergam mais de 100 pessoas, casas construídas e projetadas por Portugal, ou seja, o projeto é feito pela Maria da Paz Braga, que é uma das autoras do livro também, que tu podes encontrar aí, pelo outro arquiteto português, também com a ajuda de outro arquiteto português, e fizemos as 22 casas. E temos um campo de deslocados, uma família, são 350 pessoas que viviam nos Himalaias, sabes que o Nepal é muito montanhoso e a montanha mais alta do mundo, o Everest, com cerca de 8.800 metros, é no Nepal, e portanto tem uma geografia muito montanhosa e muita gente vive nas montanhas. Depois deste terremoto, estas 350 pessoas foram resgatadas de helicóptero pelo governo e foram postas em Katmandu. Consegues imaginar irmos ali para trás dos montes, agarram em... O caos que é. E deixam ali no Parque Eduardo VII e deixam, Exato. E acabou. As pessoas no Nepal eles não têm contas, não têm cartões multibanco, eles não têm, não é como cá, não, nós somos um país civilizado e um país, nós não somos um país de terceiro mundo, somos um país já evoluído, mas o Nepal ainda está muitos anos atrás de nós, eles vivem maioritariamente da agricultura e do turismo, portanto, mas estamos a falar de uma proporção de 70% de agricultura. Portanto, para tu veres o nível de desenvolvimento em termos de serviços. Um desenvolvimento completamente diferente do nosso. Sim. Hoje converso com o Lourenço Macedo Santos. Aliás, estou magado com a quantidade de informação, mas no bom sentido, Lourenço, que me estás a dar muita coisa. Acabei de te parar agora para ouvir Cristina Branco do álbum Menina deste ano. Vamos ouvir o tema E Às Vezes Estou Por Mim. Depois vamos também ficar com o Marco Rodrigues, e ele que está nomeado para um Grammy, e brevemente, em novembro, vamos ficar a saber se o Marco Rodrigues ganha então esse Grammy latino ou não. E depois, claro, regressamos para continuar a conversar com o Lourenço Macedo Santos a propósito desta Aldeia da Esperança, que faz parte de um projeto maior de ajuda ao Nepal, como o Lourenço tem explicado aqui. E já vamos falar da forma como pode ajudar, certamente comprando este livro. Vamos falar sobre isso e também sobre a própria história que é aqui contada, porque parece-me também bem interessante, é ilustrado pelo Pedro Bem-vindo, poderás falar também das ilustrações mais à frente nas Madragoas. Continuo desse lado então, para já, Cristina Branco. Espero o futuro sem ciência, só por adivinhação. Não sei se és tu quem procuro, mas é tarde para tudo, tarda-me o coração. Tenho-te nesta ideia que fiz de dois. Qualquer a mim já não me dobra, e entre um sim e um pois, tu não matas nem mais, e o meu corpo já sobra. E às vezes dou. Próxima estação, Madragoas da Amália.

Bairro Alto e Rosinha dos Limões, as versões do Marco Rodrigues, ele que pegou nestes temas e que fê-los à sua maneira no último disco editado em 2015, esse Fados do Fado. Converso hoje com Lourenço Macedo Santos, o livro em cima da mesa é A Aldeia da Esperança, uma edição da Manuscrito. O Lourenço vivenciou esse terremoto no Nepal, envolveu-se com esta causa, com um país que estava de facto destruído, pelo menos em parte, e estava um completo caos, aliás, estavas a falar sobre isso, e é difícil, se aqui em Portugal já seria um caos, um terremoto dessa magnitude, imaginemos num país que não é tão desenvolvido como o nosso, e por vezes, só mesmo em comparação, percebemos que nós temos coisas que a maior parte dos países do mundo não têm. Muito bem, já explicaste aqui muito desta iniciativa, que não é apenas tua, estás envolvido também com a Maria da Paz Braga, o Pedro Queiroz, nesta associação Obrigado Portugal. Uhum. Em relação ao livro, como é que surgiu a ideia de fazer este livro? Ou seja, voltamos ao início da conversa, temos que fazer aqui um parênteses gigante para explicares a história, e muito bem. O livro, António, surge exatamente através deste Campo Esperança. No Campo Esperança, o Campo Esperança é um tal campo onde nós tentamos dar os bens essenciais para estas 350 pessoas que foram resgatadas dos Himalaias até Katmandu. Estas pessoas não tinham nada, nós agarramos nas pessoas e tentámos dar-lhes um sítio para eles viverem. Eles vivem em tendas, mas é um campo de deslocados. É mais ou menos parecido com um campo de refugiados, como nós ouvimos nas notícias muitas vezes, mas tem 350 pessoas, 80 delas crianças, mas é um sítio onde nós tentamos proporcionar primeiro os bens básicos, ou seja, nós damos 3 refeições quentes, nós providenciamos livros, escola, material escolar, cuidados médicos, ou seja, tudo o que eles precisem para viverem com dignidade, Portugal oferece. Então estamos a falar de um campo que tem sensivelmente 25 tendas, em que 18 tendas são para eles dormirem, depois temos tendas para as crianças estudarem, temos um refeitório, temos um templo para eles, um templo, vamos lhe chamar um templo, mas é uma tenda que tem lá que tem os Budas e que tem um Buda para eles poderem exercer a religião, e eles são pessoas muito religiosas. Ou seja, nós quisemos ir mais longe e dar-lhes dignidade. Estas crianças, uma das coisas que sempre nos veio no Nepal foi as crianças. É as crianças que sempre nos deu vontade de continuar e de fazer melhor. Porque as crianças, não só no Nepal, mas também em Portugal, as crianças é o futuro do nosso país, e neste caso é o futuro do Nepal e é o futuro do mundo. E sempre foi uma das coisas que nos moveu para avançar para a frente. Posso-te dizer que as pessoas aterraram no Nepal, aterraram neste Campo de Esperança, pessoas sem brilho na cara, pessoas sem esperança, pessoas sem saber o que é que ia ser o dia de amanhã, pessoas que não tinham nada. E depois, à medida que fomos desenvolvendo o trabalho, à medida que fomos fazendo mais coisas, por exemplo, um bom exemplo é que às tantas conseguimos pôr estas 80 crianças numa escola ao pé do campo, ou seja, as crianças hoje em dia têm uma vida normal, elas acordam de manhã, elas tomam o pequeno almoço, elas vão para a escola às 8, 9 da manhã e voltam ao campo às 4 da tarde, ou seja, nós tentamos proporcionar às crianças uma vida normal. E também tenho que dizer que, a seguir às aulas, elas, como vieram para um ensino um bocadinho mais difícil, elas estão numa escola maioritariamente inglesa, que foi a escola que nós conseguimos este tal acordo, eles têm que ter explicações, portanto, nós temos voluntários nepaleses que vão, deslocam-se ao campo e ajudam as nossas crianças, adaptarem-se a este novo meio e não sei o quê, mas também fazemos muitas atividades extracurriculares, como visitas de estudo, levá-los a momentos em Katmandu que eles nunca viram, aulas de dança, campeonatos de futebol. A Fundação Benfica deu-nos 80 equipamentos, fizemos a Taça Eusébio em Katmandu, portanto foi uma coisa... Uma boa iniciativa, portanto, uma boa ajuda. Exatamente, e nós temos uma relação muito próxima com estas crianças. E daí nasce este livro, e daí nasce o... A Aldeia da Esperança. Que é um livro infantil, não é? É um livro infantil. É um livro infantil, mas por acaso é giro que isto tanto deve ser lido pelos pais às crianças, como Isto é um livro infantil para crianças, mas também é bom para os pais. Eu acho que um bom livro infantil, na verdade, é assim, não é? Os bons livros infantis são assim. Ou seja, são aqueles que obviamente são dirigidos para as crianças, mas um adulto, ao lê-lo, também consegue tirar alguma coisa. Este livro toca... Este livro fala... É a história da Simon, uma das tais 80 crianças que vive no Campo Esperança e que estava em Katmandu, que tinha uma vida normal na sua vida, era uma criança muito feliz... A família dela era toda muito feliz e de repente há um terremoto. Ela depara-se com toda esta situação de catástrofe e é arregatada para o centro de Katmandu. Para uma criança de 13 anos, ela não percebia muito bem o que é que se estava a passar. Mas claro que se vai percebendo, uma criança de 13 anos já percebe muita coisa, não é? E depois é todo este processo até ir à escola, até ter esperança. Portanto, isto é um livro que começa... com uma vida da Simon quando ela era feliz, quando tinha uma vida quase perfeita, e aos olhos dela, como podem ver, era uma vida perfeita, que de repente se transformou num perfeito ponto de interrogação. De repente não tem casa, de repente não tem brinquedos, e de repente vê os pais sem saber o que é que vai ser o dia de amanhã. Mas depois, de repente, é um livro, uma história trágica, mas depois começa a ganhar contornos de esperança. Ou seja, começam a vir... pessoas de outro país, pessoas, como ela lhe chama, de outra cor, ou seja, brancas, mais branquinhas, que somos nós, que viemos ajudar, que lhes podemos dar escola, que lhes damos educação, que lhes damos amor e carinho, porque nós damos, nós conversamos muito com elas, tentamos dar tudo o que nós pudermos para que eles se sintam bem, para que eles tenham uma vida normal e não tenham que possam esquecer, na medida do possível, toda a desgraça que passaram, familiares que perderam, a vila, que já não vão há bastantes meses. Portanto, este livro é um livro que fala de voluntariado, de solidariedade, fala de esperança e fala também de uma coisa muito importante, que é sobre terremotos. Era isso como agir dizer, em caso de terremotos. Uma informação mais prática, digamos assim, mas absolutamente útil. Aquelas informações às quais nós achamos que não ligamos nada, dadas na escola, foram-te absolutamente úteis quando estavas lá. Exatamente. Essa é que é essa. Eu quando estava lá, eu só me lembrava quando estava na primária e que me diziam terremoto, ombreira da porta. E eu acho que é uma coisa que nós temos que estar sempre a lembrar às crianças e acho que mesmo nós adultos, nós também por vezes esquecemos-nos, porque nós nunca vamos pensar que vai acontecer que vais um terremoto, viver uma situação ou que vamos dessas, viver claro. Um terremoto, eu nunca achei que iria viver uma situação daquelas e de repente deparei-me no meio de uma situação. Este livro tem uma parte muito gira, porque além de falar toda esta história, depois tem uma parte de curiosidade sobre o Nepal. Por exemplo, vocês sabem que o Nepal é o único país do mundo que tem uma bandeira que não é retangular. Por exemplo, não é retangular? Então. Não é retangular. Como é que é a bandeira do Nepal? Tem dois triângulos. São dois triângulos juntos. São dois triângulos juntos, ou seja, na vertical. Tens aqui, olha aqui. Olha aqui. É a única bandeira do mundo pois, que... E eu já tinha visto isto. É verdade. Nem reparei, de facto, por vezes olhamos. É verdade. É o único país do mundo. E, portanto, tem algumas curiosidades no Nepal em que o objetivo é ligar um bocadinho Portugal ao Nepal e para que as pessoas conheçam um bocadinho melhor a cultura do Nepal. Mas depois tem todo este... isto foi uma parceria com a Proteção Civil de Lisboa, de Portugal... tem os 13 passos que devemos fazer em caso de terremoto. E também uma coisa gira é que depois desses 13 passos nós temos um jogo para as crianças testarem o seu conhecimento. Muito ou seja, bem. Se aprenderam ou não. Portanto, este livro não só fala-nos de uma história verídica e um bocadinho trágica, mas que depois ganha contornos de esperança e de felicidade, como podem ver, mas também tem uma parte muito didática em termos de terremotos e muito, e que pode ser muito útil para o nosso futuro. Muita informação, uma história interessante, informação prática para que todos nos, e principalmente neste caso as crianças, cresçam com essa informação para que quando, enfim, esperemos que não, mas caso venham a viver uma situação dessas, saibam como agir. Estão aqui as informações neste livro que se chama Aldeia da Esperança, do Lourenço Macedo Santos, Maria da Paz Braga, Pedro Queiroz, voluntários portugueses no Nepal e fundadores da Associação Obrigado Portugal. As ilustrações são do Pedro Bem-vindo. Como é que foi a escolha em relação ao Pedro? O Pedro Bem-vindo foi uma escolha da manuscrito. eles confiam muito no Pedro. No Pedro. Estão satisfeitos vocês também? E nós estamos muito satisfeitos. Eu acho que o Pedro, acho que esta história é uma história, é muito difícil, a linha entre o demasiado assustador para uma criança. É mesmo, não. Eu estava aqui a folhear o livro e estava a pensar precisamente nisso, como é que pode ser ténue ali a barreira entre querer impressionar, porque impressionar as crianças não é necessariamente mau, mas assustar em demasia também. Exatamente, e nós até conversámos sobre isso, e é engraçado porque eu acho que ele conseguiu atingir esse objetivo, ou seja, ele consegue transmitir aquele monstro que é o terremoto, ou seja, a terra a tremer. E o livro até ao princípio tem umas cores um bocadinho escuras, mas depois vai começando a ficar mais claro e mais claro e mais claro. E eu leio isso como... o livro começa... As pessoas começam a ganhar esperança. Então as cores escuras transformam-se em cores claras e em cores vivas e em cores boas. E eu acho que o Pedro Benvido esteve muito bem e consegue, através de ilustrações, a pôr a história em desenhos de uma forma muito simples e de uma forma muito visualmente muito boa. As cores também certamente serão outras no Nepal, também se vive com mais esperança e também graças aqui à ajuda de alguns portugueses, neste caso o Lourenço Macedo Santos, é ele o meu convidado de hoje. A Aldeia da Esperança é o livro que temos hoje sobre a mesa e é uma ótima forma de continuar a ajudar o Nepal. Falava há pouco eu no Grammy do Marco Rodrigues, vamos ouvir outra fadista que está nomeada para um Grammy. A categoria é diferente do Marco Rodrigues. A Marisa está nomeada para melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Vamos ver se ganha ou não. Para já vamos ouvi-la com este Paixão, letra e música de Jorge Fernando, e depois um clássico. Vamos ouvir Cavaleiro Monge. Caminho inseguro, uma espécie de muro, um degrau sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio da manta à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, um cigarro brasa, a cinza no chão. Um desvendar de segredo e a mão quase a medo a pegar-te na mão. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Há um passado, um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e um medo do amor. A palavra que se nega ou recua, entrega a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turva e um medo do fim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintas, por fontes, caminhais aliado. No vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secreto. Vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, caminhais libertos, caminhais libertos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por ímpios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. No vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes. Cavaleiro Monge Marisa, nas Madragoas de hoje. Lourenço, este livro é uma ótima forma de ajudar, mas certamente que haverá outras. É verdade. Como é que as pessoas podem mobilizar alguém que está a ouvir este programa, que quer muito participar nesta causa, envolver-se com o projeto? Quais são as vias? António, antes de mais, só queria que toda a gente soubesse que o projeto Nuno Paulo não acabou. A Associação Obrigado Portugal foi formada para dar resposta a todos os desafios que nós temos no Nuno Paulo. A forma de ajudar o Nepal é comprar este livro, e também nós temos outro livro que lançámos, que é o Vocês Voltam Amanhã, mas são livros que foram feitos por nós, pelos fundadores da Associação Obrigado Portugal, pelo Pedro Queiroz, pela Maria da Paz Braga e por mim. É importante as pessoas saberem que todos os direitos de autor vão diretamente para todos os nossos projetos, ou seja, todos os direitos, lucros dos direitos de autor são revertidos para a causa e para o Nepal. É claro que há mais formas de ajudar. Nós temos a nossa página do Facebook, Obrigado Portugal. Temos o nosso site, que é www.obrigadoportugal.org. E a forma de ajudar pode ser desde uma simples doação, isso ajuda. Pode ser passar a palavra, fazer um like na nossa página, partilhar a nossa página, partilhar as nossas causas. E há uma das formas que muita gente nos tem feito, e eu acho que tem sido o fator de sucesso em toda esta missão, é que muita gente se tem juntado a nós e tem feito ações espontâneas. Eu, António, isto é incrível, ver pessoas que eu não conhecia de lado nenhum a organizarem corridas, a fazerem jantares de angariação, concertos, a juntarem artistas até de renome. Isso é muito bom, de facto. E, de repente, há pessoas que até podem não ter dinheiro para dar, porque precisam do dinheiro pelos próprios, mas podem dar um bocadinho do seu tempo. E o seu tempo pode ser, basta organizar um jantar de família grande, ou basta vender, por exemplo, fatias de bolo no seu escritório, porque não? Uma fatia de bolo é 1 euro, 10 fatias são 10 euros. 10 euros faz muita diferença. Portanto, para estas pessoas nepalesas, e estamos a falar de um dos povos mais pobres do mundo e um povo que, já sendo por si só o mais pobre do mundo, perdeu tudo aquilo que tinha, 10 euros ou 5 euros faz realmente a diferença. Portanto, se identificarem com a nossa causa, se se identificarem connosco, com os fundadores da Associação Obrigado Portugal, ajudem-nos a ir mais longe e a fazer mais casas, porque temos 222 casas por construir no Nepal, uma escola e um centro de saúde. Portanto, é muita coisa. É isso que eu queria dizer. Há caminho, neste caso, qualquer coisa acrescenta, até porque há um caminho ainda para se fazer longo. Como é que estão as coisas, e eu agora até pedi-te que fosses o máximo realista possível, como é que estão as coisas no Nepal neste momento? O que é que falta fazer? Há soluções que se arranjaram, que obviamente ótimas para esta altura, são também provisórias? Não é? O objetivo é que as coisas fiquem melhores ainda. Explica-me, o que é que falta fazer, o que é que neste momento ainda não está em condições. António, deixa-me só começar por dizer que eu acho que isto até pode ser uma grande oportunidade para o Nepal. O Nepal é um país em que tem uma atividade sísmica muito grande, por isso é que temos lá os Himalaias e as montanhas mais altas do mundo. E é também um país em que as regras de construção são muito débeis. Portanto, tudo aquilo que caiu hoje em dia pode ser construído de uma forma antissísmica e de uma forma sustentável, de forma a que, se acontecer no futuro um novo terremoto, não aconteça o que aconteceu este ano ao país. Portanto, há aqui uma oportunidade. Mas, de facto, o Nepal, passado um ano e meio do terremoto, permanece quase igual. O governo tem havido é um governo muito burocrático em que nós no terreno não temos assistido a grandes desenvolvimentos em termos governamentais, em termos de ajuda. Vemos ONGs, organizações não governamentais no terreno, mas é mais para o provisório e não para ficar para as gerações futuras. E a Associação Obrigado Portugal, e tanto o Pedro como a Maria da Paz e eu, que chegámos lá mesmo no princípio, nós estivemos a trabalhar um ano no provisório e agora queremos trabalhar no definitivo. E é por isso que lançámos este livro e é por isso que nós estamos no Nepal e queremos construir estas tais 222 casas. Estamos a falar de uma vila para cerca de 1.200 pessoas e queremos criar casas definitivas. Portanto, todo este esforço, todo este livro que nós estamos a fazer, estas ações de angariação de fundos, é para construirmos uma coisa definitiva, casas para eles poderem morar durante gerações, porque no Nepal é assim, o pai passa para o filho passa para o seu filho, ou seja, as casas passam de geração em geração, e estas pessoas todas que tinham casas de bisavós e trisavós, Ficaram sem nada. E, portanto, nós, o nosso desafio e o que nós nos comprometemos a fazer, e que já estamos numa fase muito avançada, apesar das obras ainda não terem começado, porque eles realmente têm muito azar. O ano passado houve um terremoto enorme, este ano houveram as monções piores dos últimos 37 anos. Portanto, é um país que realmente não está com a sorte do seu lado, mas mesmo perante estas dificuldades todas, nós esperamos começar as obras em janeiro de 2017 e começar a erguer os primeiros pilares das primeiras casas nesta vila nos Himalaias. Toda a sorte do mundo e força neste projeto, porque vale mesmo a pena. A Associação Obrigado Portugal continua a ajudar o Nepal e este é um belo exemplo, até porque há muito trabalho a fazer, certamente, por lá. Chama-se A Aldeia da Esperança. Se adquirir este livro, pode também estar a ajudar o Nepal, pode estar a ajudar esta causa e pode estar a ajudar pessoas que de um momento para o outro ficaram sem nada. Imagino o que é em 2 minutos, é o quanto tempo demora a terra, ou nesse caso a terra demorou a tremer, fica sem nada. Fica a segurança que tinha desapareceu e tem de recomeçar uma vida, nós não conseguimos sequer imaginar. A dificuldade que é. O Lourenço envolveu-se nisto e muito bem, estava lá, sobreviveu, ainda bem, está a Jovinho da Silva. Neste momento andas cai lá? Sim. Neste momento o Pedro Queiroz está no Nepal, ele chega esta semana, portanto está prestes a chegar, e eu, meio de novembro, vou para o Nepal outra vez, e dar continuidade aos nossos projetos. Força, a Aldeia da Esperança é um livro do Lourenço Macedo Santos, foi ele o convidado, Maria da Paz Braga, Pedro Queiroz, voluntários portugueses no Nepal e fundadores da Associação Portugal. As ilustrações são do Pedro Bem-vindo. Como é um livro infantil, apeteceu-me recordar para o final destes Madragoas um projeto que se chama Brincar aos Fados, em que vários fadistas interpretam fados tradicionais, de forma que o fado também chegue aos mais novos. Vamos ouvir então o Ricardo Ribeiro com este Quando o Fado For Grande. Lourenço, muito obrigado. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, queria só agradecer-te o convite para estar aqui e estes minutos e esta hora maravilhosa que foi aqui, estar a conversar com todos vós. Fixe. Obrigado. Um abraço e boa sorte aí. Obrigado, Portugal. Portugal. Obrigado, Portugal. É isso. Obrigado, Portugal. Não me vou esquecer. Quem quer brincar a uma nova brincadeira que não tem índios, nem polícias, nem ladrões, e toda a gente pode brincar à primeira, basta saber cantarolar duas canções. E toda a gente pode brincar à primeira, basta saber cantarolar duas canções. Uma vassoura pode ser uma viola, uma guitarra pode ser feita em cartão. É muito fácil, basta usar tesoura e cola para dar asas à tua imaginação. É muito fácil, basta usar tesoura e cola para dar asas à tua imaginação. Uma cortina faz de chale improvisado e num instante nasce um palco no quintal. Até o gato que não quer ser chateado é a plateia que te aplaude no final. E até o gato que não quer ser chateado é a plateia que te aplaude no final. Então tu escolhes um CD, põe-lo baixinho e em karaoke, em playback ou a cantar. És a Amália, a Marisa ou a Carminho e vais aos fados mesmo que seja a brincar. És a Amália, a Marisa ou a Carminho e vais aos fados, mesmo que seja a brincar.